Hoje, o jogo é fora de casa. O campo não está verde e as probabilidades não são boas. Clima propício para um milagre. Hoje eu entro em campo com uma única certeza: que eu fui selecionado para marcar minha geração e que a torcida do adversário da minha vida pode parecer maior, mas o canto da minha torcida é bem mais belo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus também. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus também. Eu passei pelas minhas tristezas, driblando a sorrir minha história. Não é ficção, é mais real do que o Madrid. Com 7 anos vi meu pai jogando e meus olhos brilhou. Um sentimento de missão que impulsiona um sonhador. Notei que o impossível era mais que controverso. Com minha força de vontade fui atrás do meu sucesso. E o inimigo possesso com sua mente perversa quis dar fim aos meus sonhos, tentando ceifar minhas pernas. Livramento, só sabe quem viveu, quem recebeu. Não jogava mais pra mim, jogava pra honrar a Deus. E fui honrado na USP pra jogar, fui aprovado aos 18 no Matonense, fui profissionalizado lá em Cristo, formei uma liga de campeões, não só Libertadores da América e sim de nações. 20 vidas entregues a Cristo na comunhão. Certo dia orando no campo tive uma visão, me apresentando em um grande clube, glória inestimada, provando Deus é Deus, usando as cores da minha pátria. Te honrarei na várzea ou em grande seleções, e serei mais fiel que a torcida da Gaviões. E dos gramados que eu pisar, vou declarar que santo és. Um profeta acreditou em mim, ungiu os meus pés. Uns marcam falta, uns marcam gols pela seleção. E eu fui selecionado pra marcar minha geração. Vou marcar minha geração, vou cantar uma canção que pra mim será o hino da vitória. Vou marcar pra Deus um gol, pra Ele eu vou dar um show. E no final vai surpreender minha história. Essa parte eu chamo de segundo tempo da minha vida. Fui levado ao Paraguai, joguei no Capitão Garcia. De lá fui convocado pra ir pra Europa, onde deu tudo errado. Recebi falsas propostas, homens que devoram sonhos de maneira estratégica. Passei pela Holanda, Portugal, pela Bélgica, correndo atrás de resultados, eu me vi perdendo. E quando eu podia mudar o jogo, era só impedimento. Minha torcida que dizia que eu ia conseguir virou torcida contra, dizendo pra eu desistir. Me coloquei de pé novamente ao seu dispor e me entregou uma missão maior do que só fazer gol. Me enviou pra orar por alguém que necessitava. Quem chegou ao meu lado, um anjo com a espada. Missão dada e cumprida, revestido fui embora. Olhei pro céu e vi uma nuvem me aprovando, dando joia. Se me abençoar é Deus, mesmo se a bênção não vier, guardarei no coração meu sonho junto com minha fé. Os calendários me entristecem, dizendo velho demais. Mas a história de Sara e de Abraão me traz paz. Desde o início eu sabia, o segundo tempo é dramático. Uns dizem, se tá perdendo, mude o sistema tático. Mas o meu Deus me disse, com foco pra ter sucesso. Pois o jogo não acabou, eu ainda sou seu acréscimo. Vou marcar minha geração, vou cantar uma canção que pra mim será.